chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. São 6 da tarde, telefonia Pig e da Milera Moda está nas ruas. Apresentam o Pretinho Básico até as 19 com os queridos amigos. Fala, Amaral! E aí, cada vez melhor. Que beleza, Amaral! Fala aí, Potter! Boa tarde, boa noite! Boa tarde, Potter! Boa noite, no caso. E aí, Cajizinho? E aí, beleza? Boa tarde, boa noite! Beleza, Marcos Pianges? Beleza, você tem o rap do bigode! Qual é o rap do bigode? O rap do bigode! Que beleza! O Alcemar tá com a gente! Estou com a gente, hoje será a primeira transformação! Vai tirar o bigode? Vai deixar o bigode? Vou deixar o bigode! Que beleza, Alcemar! Já tá de bigode, Alcemar? Já, mas eu vou deixar só o bigode! Ele tá de bigode e cavanhaque, vou deixar só o bigode! Tá emocionado. Vale frisar, bigode é só bigode. Bigode é só bigode. O cara tem uma barba, claro. Não é. Não, ele é, tem barba. Então tem hoje... que tirar essa barba aí. É, tem que fazer a barba. Olha só, eu depois vou tirar. Tu faz o que tu quiser da tua vida. Eu falei hoje assim, eu faço o que eu quiser da minha vida. Engana-se quem acha que bigode é desleixo. Não, bigode é tem que cuidar, é capricho. É bichice. Desleixo é a barba... mal feita. Isso aqui que eu tô. Isso é desleixo. O bigode barba tem penteado, por fazer, né? É capricho eu também. Eu tenho um projeto, Minha Barba, Minha Vida. Que a minha barba é desregrada como a como minha a tua vida. Tu é um Zizi Top praticamente. Eu como até meio parecidinho. Projeto Minha Barba, Minha Vida. Já deu pra sacar quem é a estrela móvel do programa de hoje? Ele é... das letras, o homem dos livros e das mulheres. Vou deixar o bigode como o Rivelino, que é o maior jogador que vi jogar. Demais. É, e quem sabe vou começar a chutar de canhota também. Davi Coimbra, que hoje numa reunião de marketing da empresa colocou-se à disposição do marketing da empresa para posar nu e sem cachê. Demais. Davi falou, se precisar, eu passo nu sem cachê. Eu acho que é válido, desde que algumas colegas sintam-se incentivadas. É, eu cite três. Eu comecei não, Fachin, duas, tá bom. Carla Fachin e Rosana Marchetti. Só? Ela tá ótima. Ela tá na RBS ainda? Tá ótima sim, muito obrigado. Também, beleza, bom, obrigado. Eu rechacei os boatos de que eu ia cobrar R$1 milhão pra posar nu pra revistas. Tiveram boatos. Havia boatos. Havia boatos? Onde havia boatos? Estão dizendo. No blog não é verdade. No meu blog tinha boatos. Não é verdade que vou posar nu para revistas, né? Tá bem. Vai posar só pra campanha da Itapema, FM. Apenas para a campanha da Itapema. Mas o Paulo... Eu sou Davi Coimbra, estou pelado e sou Itapema. Eu ouço Itapema até pelado. Peladão. Mas o Fetter lançou a campanha Pianjas na Playboy esses dias. Não sei. E aí meu grande editor, Edson Aranda, Playboy, que medita, né, quando eu escrevo na Playboy. Te edita não, que acaba com o teu texto. Me ligou perguntando se eu gostaria e tal. Eu disse, não. Vou tirar férias agora. Tô indo pra Europa. Tá. Quem sabe na volta, Edson. Ótimo. Meu grande editor. Tá ouvindo. Tá bem. Tá bom. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS neste início de noite de terça-feira. Após polêmica levantada no Pretinho Básico das 13, o prefeito de Venâncio Aires cancela a lixeira em formato de cuia de chimarrão. Bobagem. O projeto causou polêmica entre tradicionalistas, já que o município é conhecido como a capital nacional do chimarrão. Duas unidades da lixeira em formato de cuia já haviam sido colocadas na rodoviária da cidade. Ai, tu vê, cara. A ideia da lixeira em formato de chimarrão partiu do secretário municipal de meio ambiente, o senhor Almir, deixa eu ver aqui. Que mandou produzir duas unidades como protótipo para ver como a ideia iria ser recebida pela população. E ele viu. Moranguinho pode ser lixeira informativa. Capital do aipim. A Iguaporé, que é a capital da calcinha, seria camarada. Uma lixeira informativa calcinha. Mas eu acho que todos nós nos lembraremos daqui a 10, 20 anos do dia 14 de junho de 2011, quando essa polêmica da cuia do lixo foi... É, vamos lembrar assim. Foi, sem dúvida, um marco. Semana que vem a gente vai vir no dia, o dia na história. Na Wikipédia vai ter 14 de junho, o dia da cuia. Agentes da Zona Azul paralisam as atividades aqui em Floripa. O sistema de estacionamento está com falta de cartões e recibos para motoristas. Porto Alegre não tem uma Zona Azul? Tem. Tem uma zona tem, azul. Tem sim, por isso os agentes decidiram parar as atividades. Eles alegam receber muitas reclamações devido à falta dos bilhetes e também dos recibos, que são necessários para as pessoas que pagam estacionamento e precisam comprovar o gasto na empresa para obter o reembolso. Segundo o gerente da Zona Azul, o Ariovaldo Ferreira, a gráfica produtora do material atrasou a entrega. Exatamente. A gráfica de Curitiba, Almir. Exatamente. Apontou problemas na empresa que faz o transporte dos talões até a capital catarinense. Aí, nós nunca vamos saber onde é que está o furo. É, daí mesmo. A empresa de transporte deve ter culpado alguém. Mas no fim das contas, sabe de quem é a culpa, né? De quem? Dos gaúchos que vão lá pras ruas de Floripa. Estacionar os carros. Uma vez eu ia estacionar o carro, aí vem um gaúcho de ré, estacionou na minha vaga. Putz. Sempre dando ré, esses gaúchos. Sempre dando ré. Aliás, queria deixar bem uma... na minha vaga. Bem na, botou bem na tua vaga? Bem na minha vaguinha. Estacionou de ré na tua vaga, Almir? Oh, como dói. Como dói no coração, gente. Quando por a gente vê uma vaguinha ali, vem um gaúcho e pá! Bota na vaguinha. Oh. Bota na, logo na tua vaguinha, que né, Almir? Que raiva que dá. Que dá, uma raiva. Oh. Uma raiva. Claro que dá, discuti com ele. Hoje à tarde eu tive que ir num shopping da cidade e deixa eu até dar uma olhadinha aqui se este shopping está patrocina, conosco. Patrocina, vamos ver. Não, é uma bosta de shopping, não nos patrocina. Eu não acredito que tu vai em shopping que não nos patrocina, cara. Não, assim, ó, o shopping este fornece o ticket do estacionamento em forma de cartão plástico. Ah, eu sei qual é o shopping. Que é um cartão que não é exatamente... Ele tem design italiano. Tem design italiano, mas ele é insalubre. Ele é sujo. Porque, é verdade, porque meu. Muitas pessoas manuseiam este cartão. Não é um papelzinho que joga fora. Não é um papelzinho que tu usa uma vez e bota fora. Na verdade, o shopping tá certo, né? Ele tá economizando ecologicamente. Mas os papéis são recicláveis, cara. Esse papelzinho é reciclável, mas enfim, não é essa a questão. A questão é que eu vi uma moça com o cartão na boca. Eu também boto na boca. Tu bota na boca, mas não bota na boca. É que sabe por que eu tô dirigindo? É eu pego o cartão, bota tudo na boca. Boto na boca e já tá dirigindo. Cara, tu tá botando na boca milhões e milhões e milhões de bactérias. Tô aqui. E não só de mãos. Muitas vezes isso aí vai pro bolso da calça. Pro bolso da calça. O cara vai no banheiro, às vezes não lava as mãos. É verdade. É verdade. Mas aí sabe-se lá onde esses caras botam as mãos. Aí depois tu vai beijar as gurias, né, pô? Esse microfone aí, guria. Esses microfones aí. Olha, peraí. Tá namorando. Tá namorando. O que eu ia falar desse microfone? De amor, eu acho que foi a primeira declaração de amor do Potter por alguém. Não foi declaração de amor, foi uma declaração de monogamia. É verdade. O que é pior. É pior, é mais grave. Não, foi a primeira. A primeira declaração de amor não foi. É a primeira declaração de monogamia é a primeira, então. Deixa eu dar uma declaração de amor aqui, então. Sim. A maior de todas. Um beijo para minha mãe, que viveu uma situação espetacular, cara. A minha mãe se escapou de um câncer por 1 milímetro. Barbaridade. 1 milímetro. A mãe passou por uma cirurgia que foi bem mais séria e tudo mais, e aí poderia ser muito mais sério ainda, e por exatamente 1 milímetro, a minha mãe hoje tá curada. Que como beleza. Assim, cara? Tava perto de um órgão vital. Exatamente. Não, não, não, e aí não se espalhou. Se demora, sei lá, eu não sei o tempo que se espalha, obviamente. Uma semana, sei lá. É, talvez até menos isso aí. Né, claro. Chegaria em outro lugar e aí compensaria todo um outro tratamento e tudo mais. Mas pode ser mais sério ainda do que foi. Né, a mãe teve que. Deixa eu abrir aqui, né? Porque é um problema que muita mulher tem, né? A mãe teve câncer de mama. Né, aliás, deve abrir. É, exatamente. Aí teve que passar por um processo cirúrgico e tudo mais. E aí por 1 milímetro. Ela não teve um câncer bem mais perigoso e devastador do que poderia ser. Cara, 1 milímetro. É inacreditável isso. O médico olhou pra ela assim, o médico se emocionou ao falar. Por 1 milímetro o cara pode salvar. Tá aí. Que bom. Beijo, cara, pra dona Marlene. Que feliz que ficamos. Que merece isso tudo. Ela em a casa gente que acompanhou isso de perto aqui contigo, né? Que bom. Tá, tudo que mais, bom. Mais feliz lá em casa. Que bom, cara. Beijo, mãe. Saúde é tudo na vida, cara. Clientes da RGE terão aumento de 6,39% na conta de luz. Fiada, O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Para os consumidores industriais e comerciais, o aumento, na verdade, chegará a 7,19%. Eu li dia desses que está tramitando, não sei onde exatamente já, um ajuste paulada, um reajuste paulada na energia elétrica no país. É mesmo? É, de no mínimo 100%. Porra! Como assim, cara? É, eu li, não sei onde, foi na 0 hora de domingo, não sei em que sessão da 0 hora. 100%? 100%. Tá louco? Está sendo sugerido pelo governo um aumento real de 100% na tarifa da luz. Que isso, cara? Mulheres brasileiras foram consideradas as mais empreendedoras do mundo em 2011, que aliás nem acabou, imagina quando acabar. As brasileiras estão na primeira posição com 12% das mulheres ocupando ponto ou posto de sócias no negócio. Ah, o que tem de mulher sócia aí? Contra não... apenas 4% da média global. As mulheres dos centros urbanos, especialmente a partir dos 30 anos, têm se tornado empreendedoras. Por outro lado, a participação do sexo feminino em cargos de liderança nas empresas registrou uma queda global. As mulheres ocupam hoje 20% das posições de liderança no mundo, enquanto em 2009 este percentual era maior, era de 24%. Sim, 24. Mas eu ouvi também outra pessoa dizendo esses dias que a mulher não gerencia. A mulher cuida. Que isso? Isso é bom? Isso é bom. Assim, é uma outra característica, né? É, a mulher tem em si, né, essa coisa do cuidado, da observação. Né, essa coisa maternal, né? Cara, eu acho que, eu não sei, vocês já olharam ali a área comercial ali da Atlântida, é só mulher, né? Tu vai ali no salão comercial, só tem mulher. É aqui no planejamento da Atlântida, só mulher. Tem o Rafael Guerra. Vai ali no evento da Atlântida, só mulher, né? Vai na coordenação da Atlântida, tem um gay. Então, com a quantidade de pessoas... Assim, coordenação de Itapema? Sensíveis. É gay também? Não. Não. Não. Homem. A quantidade de gente sensível aí em cargos de gerência, administração, é um negócio impressionante. Eu tenho dois chefes aqui. Eu me sinto mais sensível seja o gestor, mais melhor, feliz é melhor. A equipe. A Dilma tem uma cara de sensível, né, cara? Muito. É a nova que entrou também, a Idelissa Albani, meu Deus. Tá, né? Mas e a tu e olha, a tu vê a... Grace. Não é Grace, cara. Não é Grace. É Geuze. Glaze. Quase, Glaze. Grace é o que era pra ser. Aí o escrivão errou. Errou, botou Glaze. Eu acho que esses escrivões aí, eles estão de sacanagem. Eles fazem cada... Eles registram cada nome que não é possível. Mas, Davi, aonde que um escrivão vai ter felicidade? Vou sacanear o nome desse cara. Claro, claro que sim. Aí vai... Mas é muita mulher mandando, cara. E os homens insensíveis como nós vamos ficando para trás no mercado de trabalho. E aí, quem é que cuida da gente? Quem? Quem é que vai para as ruas protestar contra os homens insensíveis desempregados? Eu tenho uma chefe na TV que é mulher e um chefe na rádio que é homem. E qual é o melhor? A da TV. Ah, da TV. Foi taxativo. É isso aí, que bom. Eu digo o seguinte sempre. Esse mundo administrativo, de mando, de política, isso aí tem que ficar com as mulheres, cara. Para nós, homens, tem que ficar as tarefas criativas. Entendeu? Festas, as artes, churrascos, a música, futebol, até a culinária, né? A culinária, as tarefas criativas. Mas lá em casa, por exemplo, lá em casa nós nos dividimos na tarefa do supermercado. A minha mulher compra os sólidos e eu compro os líquidos. boa. É mesmo? Só cerveja e vinho. E os gasosos. Tá, mas tipo assim, sei lá, que boa essas coisas tu compra também? Não, isso é sólido. Ah, é? Na nossa cartilha é sólido. Na nossa cartilha é sólido. Líquido, na verdade, é água, leite e refri. É uma coisa que tu pode tomar, né? Que boa, no caso, tu não toma, né? Eu só acho que assim, tem muita mulher mandando e quanto mais mulher trabalhando, mais mulher baranga no mundo. Não, o trabalho em baranga. Isso é verdade. A prova disso é a Dilma. A Dilma é uma das mulheres mais trabalhadoras. Já era baranga antes de ir no dia a dia. Muito baranga. Não, ela novinha era... Não. A Dilma guerrilheira é uma baita guerrilheira. É uma das melhores guerrilheiras do Brasil. Ela sempre trabalhou muito. Mas na parte que eu entendo de obra, mulher não funciona, não. É não que nem. Funciona, mulher em obra é que nem ele pra bunda com sacola plástica. Que não funciona. Não tem utilidade nenhuma. Não tem como. Quanto mais mulher trabalhando, mais infidelidade no mundo. Pronto. Por quê, Potter? Defende a tua tese, por favor. Queres que eu defenda? Porque quero. As mulheres ficam mais tempo fora de casa. Claro. Né? Mas ela tá no trabalho, cara. Aí que tá. No trabalho sempre tem um espertalhão, né? Que tá ali elogiando diariamente aquela mulher que não está sendo elogiada em casa, que corta o cabelo e só o espertalhão no trabalho. Mas a mulher ficando em casa, não tem um síndico, um zelador, um vizinho. Não tem síndico. Mas é diferença porque ela tá dentro de casa, tá dentro do apartamento. E o cara tranca ela ali, né? Tem menos exposição. Claro. Ah, mas eu não sei se eu concordo. Enfim, não é a questão. Olha, sabe qual é o lance do assédio? O assédio no local de trabalho? Sabe qual é o lance? Não é aquele assédio que a mulher chega e mostra um e-mail lá pro juiz, entendeu? Não é aquele assédio que ela se sente ofendida, não. É aquela coisa diária, o cara que não tem pressa. Ele não tem pressa. Todos os dias, solertemente, ele vai minando as resistências dela. Ele sabe, ele vai dizendo todos os dias, ó, tu vê, tá muito bem. Ele não dá um elogio, sabe, óbvio. Muito, né, sabe? Vai teus... todos os dias ali, um galanteio aqui, um galanteio. No outro dia nem galanteio, é só dar oi. Isso, só olha, dá uma piscadinha, sabe como é que certo. É? Então, todos os dias assim, ele vai minando a resistência. Chega não, explica mais um amigo meu que faz isso. Chega um momento. Chega um momento que tem uma crise no casamento. Qual a empresa? Qual a empresa? Esporte? Tem uma crise no casamento. Não, não é no esporte. Variedades. Na verdade, só tem gay, né? Não, é. Entretenimento? É do professor Juninho. Então, o que acontece? Todos os dias ele planta uma, ele plantou aquela sementinha, ele rega aquela sementinha. Ele vai regando. E aquela resistência dela vai minando. E aí um dia ela briga com o marido. Aí ela tem um desentendimento. É, e aí, o que ela pensa? De quê? Vou me vingar hoje. Da e alegria. Ela chega no trabalho e desabrocha e para. Vinga. A sementinha desabrocha. Ah, no, na hora do almoço. É mesmo, cara. Eu sou muito ingênuo. Na hora do almoço. Que loucura. Eu sou muito ingênuo. Esse é o mundo corporativo. É. Achei que não existia traição no mundo corporativo, cara. Sabe qual é o meio? O meio mais promíscuo? Ó. É o meio das pernas. Meio das pernas. Para, meu! Pô, 6h20, cara. A lotada. É o meio das pernas. Ô, meu, olha só, os destaques do Clique RBS eram estes, mas eu quero deixar chamar a atenção da nossa audiência, que nós estamos recebendo um e-mail aqui de um cara que se manifesta sobre a fuga da PASC no domingo. Grande fera. E eu vou só começar aqui, ó. Explica. Sou agente penitenciário da tão falada PASC e estava de plantão no dia da fuga dos Orelha. Baruca. Daqui a pouquinho continuamos. Os Orelha é um dos criminosos. Os Orelha é o que fugiu. Mais perigoso do Rio Grande do Sul, que estava preso na PASC e fugiu no domingo passado. Então daqui a pouquinho vamos ler aqui o e-mail do nosso ouvinte, que eu não vou dizer o nome dele, tá? Tá. Beleza. Fatos do dia! Tem aí? Não. Vai, me deu uma saudade por um momento assim. Na internet, faz aí, vamos dar uma girada então, vai por aí, Potter. Piada do apoio! Instrumentos musicais Caio! Compre hoje mesmo uma gaita Caio de boca! Quem manda pra gente é o Ricardo Malheiros, nosso colega do Canal Rural. Olha só, cara, primo do Calheiros, é o Malheiros. É o Malheiros. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver, né? É só uma letrinha ali, né? Maurício tá com pouca paciência hoje. Não, sério. Tem nada a ver, porra. E aí o gaúcho andava a cavalo pelas florestas africanas quando... Bloqueado, hein? Bloqueado, acho que é sequestro da minha filha. Eu sempre atendo bloqueado no programa, que pode ser sequestro. Claro. Se for sequestro, me passa. Gaúcho andava a cavalo pelas florestas africanas quando de repente entra em uma clareira e se depara com um enorme leão faminto. O cavalo, que não devia ser crioulo, se assustou, porque se é crioulo não se assusta, continua bem galo, né? Com a presença do enorme leão e começa a refugar. Até que dá uma empinada, derruba o gaúcho ao chão e em seguida foge. Em disparada, deixando o Galdério sozinho, atirado à própria sorte. O gaúcho começa a bater poeira devagarito e vê que o bicho... Poeira? Ah, tá. Andar. É, e vê que o bichano vem lentamente em sua direção, já afiando os dentes, fazendo barulho. Esse é o leão. Então, antes de agir, faz uma pequena oração. Che Deus! Se o senhor está torcendo por mim, faça com que eu puxe agora essa minha daga da bota. Atire-a em direção ao leão de maneira certeira, fazendo com que atinja o meio da cabeça dele e seja mortal. Mas, che Deus, se o senhor estiver torcendo pelo leão, que o bicho dê um pulo certeiro, mordendo diretamente minha jugular, e que eu morra na hora sem sofrimento nem dor. Agora, che Deus, se o senhor não estiver torcendo por ninguém, pega uma pipoquinha, uma cerveja, senta ali na pedra e assista uma das maiores peleias que já se sucederam por essas bandas. Deus, que eu vou livre. Demolir esse bichinho. Demolir! Tinha aquele outro também, dois gaúchos andando de cavalo. O Dedé gostou da piada. O Dedé não, o Zacarias. Quem é que mandou essa aqui, Zacarias? Foi ele, hein? foi ele, Dedé Malheiros. Tem aquela outra, né, dos dois gaúchos andando de cavalo, aí um cai do cavalo sem querer, né, tá bêbado. Ah, essa é nova. E aí o gaúcho sentado no cavalo vira pro que caiu e fala assim, tchê, doeu? E o que caiu olha pro que tá em cima do cavalo e diz, tchê, doeu logo que já tô deitado aqui mesmo. Tinha uma época na balada que o Pedro contava. É, ele contava. É verdade. Bons tempos. E era muito legal. Acabou a balada, né? Acabou. Uma pena. Não, acabou a última que teve agora, domingo e sábado. E acabou também a graça de piada de gaúcho gay, né? É, vamos parar com isso. Porque agora pode casar, os gaúchos todos estão casando entre si. É uma coqueluche no meio. Não, é 3 meses o cartório de Pelotas lá pra conseguir um trabalho. Fila, é mesmo? É mesmo? Mas por que em Pelotas, exatamente? Porque e lá é o melhor de todos. Lá é o melhor de todos. Melhor cartório gay do Brasil. É. Não. O melhor é de Campinas. É o segundo melhor. Quero mandar um grande abraço a todos os meus parentes que estão em Pelotas neste momento nos ouvindo. Família Fetter, meu filho Fetter Júnior. Que beleza. À beira da piscina do clube, 4 pais conversam sobre seus filhos. Olha, eu tenho 5 garotões lá, um time completo de basquete. Nossa, é, eu tenho 6. Dá pra formar uma equipe de vôlei. Pô, grande coisa. Com os 11 guri que eu tenho lá em casa, eu formo um time de futebol. Em seguida, um deles se volta pro quarto homem que continua quieto no canto. E tu aí, vivente, quantos filhos tu tem? Olha, tia, filho nenhum. Mas mulheres, tenho 18. Campinho de golfe oficial. 18, buraco. E aí, tudo bem, guri? Não vem com a trilha. Como não, guri? Pelo amor de Deus. Não é trilha? Não aguento mais Faça Esta Morte, Feta. Como? O que tu quer ouvir, cara? Não aguento, eu quero ouvir o meu DJ com uma batida muito transada. Então vambora. Pode crer, todo mundo, mãozinha pra cima aqui agora. Mãozinha pra cima. Quem tem bigode, levanta a mão. Tô levantando. Vamos lá então, se liga maluco, não sei como é que pode, a moda do pretinho agora é usar bigode, Potter deixou um lindo bigodão, e o Fetter chegou com bigode de alemão, não sei se é verdade, será que é enfeite, Mr. P deixou um bigode de leite, me lembrou muito bem aquela manhã, quando eu vi o bigode do Porã. Albino chato não quis entrar no ritual, falou que bigode não era legal, então vamos deixar o bigode crescer. Bigode virou moda no programa do PP. Lembra isso, Mapei, grande parceiro, hein? Tem uns camaradas que já mandaram as suas fotos pra entrar no blog do Pretinho. Isso aí, o que a gente tá fazendo? Tá pedindo pra que você mande um link com a sua foto pro Twitter do Pretinho. E aí nós vamos postar esta foto no blog do Pretinho. Você que está usando o bigode, tô sabendo que em Caxias já tem mais de 100 caras usando bigode por causa da campanha Todos de Bigode do PB. Demais isso. Beijão pra rapaziada do Comando Mustache, @ComandoMustache também. Começaram essa história. Eles têm um grupo já que se reúne e tudo mais há 5, 6 anos aí que honra o bigode. Beijo pra ele. Legal o bigode. Bigode é legal. Muito legal. Eu adoro bigode. Mas também depois tem uma coisa, eu né, eu também adoro bigode. Gosta de bigode, Neila? Adoro bigode. Que bom, Neila. O teu ficou ótimo. Quando um homem é loiro, fica melhor ainda. Que ótimo. Que brilha o bigode. Brilha o bigode. Que bom, bonito. E deixa a tua boca mais molhada. Que nojo. Que é isso? Teu lábio, ele fica mais brilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Em especial, aquele pelozinho que fica embaixo da tua boca. O nome daquilo é pera. Já rolou uma mordida? Minha mulher me morde. Ali, bem ali na perinha. Sim, a mulher morde a pera. Ai, maravilha. Tu quer ir lá morder a pera? Classic. Quer morder minha pera? Uma pera verdinha ou uma pera amarelinha? É amarelinha. Maravilhosa. Tá madura. Obrigado. Vai. Pronto, daí, Marcos. Vamos lá até o quinto personagem. Ah, não, tu já foi. Desculpa, é o Davi, cara. Desculpa. Vai, Davi. Ah, bom, então tá. O meu nome é Emerson Luiz Thiago. Sim, Thiago é meu sobrenome. Sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Hoje fui ao supermercado e não consegui achar o lugar em que estavam os ovos. Tchê! Aí vi uma senhora que estava com uma dúzia de ovos na mão e perguntei: senhora, pode me informar onde estão os ovos? E ela, na maior simpatia do mundo, disse: ali, embaixo da linguiça. Fiquei sem reação, agradeci e realmente vi que estavam embaixo do lugar onde se colocam as linguiças. É, meu! Não bastasse isso, olhei para o crachá do cara do caixa. E qual era o nome dele? Ah, Almir. Almir. Ah, é. O Almir, botou os ovos embaixo da linguiça? Almir. Embaixo da linguiça, exatamente. E em cima ficou os leitinhos. Ficou leite. Às vezes cai, fura um leite, aí escorre pela linguiça. E ela molha todos os ovos. Mas também não estraga, né? Não estraga, não estraga. Molha os ovos. Quem é que tá aí? Ai, sou eu. Fala, Zaca. Oi, gente, hoje a charadinha também pra criancinha. Ô, Zacarias, deixa eu te falar uma coisa. Esse domingo eu tava assistindo a final de vôlei do isso é Brasil e Estados Unidos. Mas inclusive o Brasil perdeu pros Estados tava Unidos. Tava vendo o jogo de vôlei? Tava. Um, dois, três. Por quê? Ah, para. Vai ver jogos de futebol. Cara, vôlei, eu quero que mas não tem futebol às 11 da manhã. Tem, então não vê se nada. Tu procurar, tem. Futebol russo. Tem. Não, mas enfim. E aí depois começou a turma do Didi. Começou o Didi. Cara, isso, sabe, o Didi buscou um sósia do Zacarias, ah, cara. Ai, não. Buscou um sósia do Zacarias pra botar no programa não, dele. Sacanagem. Isso é igualzinho ao Zacarias. E é por causa do programa. Por causa do Pretinho. E é por causa do Pretinho. É, exatamente. Exatamente. Eu sou gay. Tá, não vai fazer o bigode? Ai, vou, daqui a pouco no intervalo. Mas quem é que vai fazer o bigode? Alcemar, a Betânia? Então, todos têm bigode. A Betânia tem bigode? A Betânia tem bigode. Mas Betânia! Mas o Pedro Esmalhoto só tem barbicha. Tem bigode, quem me chamou? Tem o bigode também, mais grosso que o teu. Bigode feminino esse teu, não gostei. Que isso? O bigode e o teu dedão são mais grossos. Não, tem outra coisa. Posso fazer um bigode devolve pro Zaca o microfone. Voltei. Gente, tá bem de charadinha bem pra criança hoje, você criancinha, e fica escutando pra falar no colégio amanhã. A charadinha do Zacarias. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Qual o nome do país onde todas as pessoas, onde estão as pessoas mais inteligentes Tempo. Do mundo? É eu sei. Na China. Então, é a Ucrânia. Boa, você boa. Sabe que o anão disse pra anã? Não. O anão disse pra anã? O anão disse pra anã. Tempo. Vamos fazer um anãozinho? Que corpinho, hein? O que uma família de marcianos foi fazer em São Paulo? Família de quê? De marciano. Marciano? Marciano. Fazer em São Paulo. Ah, leve meu seu líder, foi lá em São Paulo. Foi conhecer o tio ET. O tio ET. Ai, tio ET. Eu gostei, essa é a mais bonitinha de todas, a mais fofinha. O que é transparente e cheira a cenoura? Transparente e cheira a cenoura? Cheira a cenoura. É, plástico. Tempo. Pum de coelho. É o pedido do coelho. Muito boa essa, né? Boa, que o, né nessa aí, o que a mulher do Einstein disse pro Einstein? Difícil. Muito bem, tá na hora dos classificados do Pretinho. Mandar um abraço lá pra rapaziada da Melnik, que mandou pra gente aqui alguns apartamentos, muito obrigado. Mas vocês não entenderam a jogada. Na verdade não mandaram apartamentos, mandaram garrafinhas de espumante e tal. É apartamento. E aí, quando eles mandam apartamento, eu compro um antes, né? Que dureza, né, cara? Abraço pra rapaziada que tá liberando a Bits aí na prefeitura de Porto Alegre, que tá em greve. Há sete acabou, meses. Acabou, cara. Acabou nada. É, tu tá acabou, te fazendo, meu. Potter. Já tá acabou. Fazendo. Os caras estão fazendo muito enrolando, cara. Eles o apartamento do Potter é que eles não estão liberando. Não, eles estão fazendo mutirão pra liberar os habitos. Já acabou, gente. Fique tranquilo, Potter. Logo, logo tudo vai se ajeitar. É. Vendo o Ford Focus GLX 2007 com 39.000 km. E nada mais. Zerado e nada mais. Interessados em enviar e-mail para vendofocus2007@gmail.com. O carro é de Passo Fundo, foi comprado na concessionária daqui mesmo. Tá bem. Fala, gurizada do Pretinho. Tô dando uma força pro meu pai vender o seu impecável carro. Impecável. É um Corsa Classic Life, na cor preta, ano 2008. Único dono. O carro é 1.0, tem trave vidro elétrico, ar quente e desembaçador. Tá muito novo mesmo, com aproximadamente 29.000 km rodados. Estamos pedindo R$22.000. Dizem que esse foi um dos preços mais baixos pra um produto igual esse. R$22.000, então, estão pedindo nesse Corsinha Classic Life, cor preta, ano 2008, 1.0. Acho que é o melhor carro do mundo, né? Interessados devem mandar e-mails para corsapreto2008@gmail.com. E o preto dos Corsas é o mais econômico. Por quê? Por causa da cor. Qual é o... Bate a luz, ah, reflete, absorve a luz e vira energia pro carro. Puxa. Certo. O preto ele absorve. Bate a luz, reflete, absorve. Não, não, não, reflete não, absorve. O preto não, absorve. Não, ele falou bate, reflete, absorve. Que não gera energia, reflete. Cara, eu tava vendo ontem no Jornal, no Jornal Nacional, os caras agora... Eu vi no Jornal Nacional também. Reunião de pessoas, respiração... pra gerar energia, vocês viram isso? Não. No trem, né? Num trem, os caras num vagão de trem lá, 50 a 60 pessoas respirando. Que isso? Esse ar quente é sugado por um exaustor, mandado lá pra um reator, sei lá o que que é e tal, e transforma em energia. Pra empurrar o próprio trem. Não, lá os caras usam a energia na estação pra acendê-lo, pra luz, pra aquecimento de água. Eu sempre pensei, demais, cara. Tá, salva a humanidade. Mas os caras vão pra musculação lá e ficam levantando. Levantando e baixando. É trabalho mecânico. Podia aí, transformar, cara, em energia elétrica. Exatamente. Correr em esteira ou correr em ergométrica. Liga num fiozinho, trabalho mecânico, vira energia elétrica e já não exato, gasta. Exato. Fio terra. Não gasta luz. Demais, conecta o fio. Demais. Ali, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. E aí, Almir? Não vamos faturar hoje, não. Tu não tá aí? Tu não tá aí? Não tá nem aí? Não queres faturar? Eu quero faturar. Não queres? Quero. Então vamos. Tá tudo show de bola. Aê, Almir. Eu já tô bebendo. Um pouquinho, tu bebeu, meu. Eu já tô bebendo. Já tá bebendo, né? O pessoal da Melnik tá patrocinando a bebidinha de hoje pra ti, né? Vão abrir as espumantes de vocês, só água. Tudo água. Vão tentar estourar assim, ó, a minha só tem água. Vai tirar férias, homem? Eu não vou tirar férias, não tiro férias, querido. Ah, mesmo? Eu trabalho o tempo todo. Deveria pensar nisso. Marcelo, 24 horas por dia lá na Almir, que tem ponto, desejo, / mania, HTTP, RTS. É RBST, né? 2442. É o meu computador da empresa. Aí tu pode puxar uma impressora do meu computador. Certo. E também todas as informações que estão nele. Exatamente. Certo. Eu acho demais isso. Posso falar uma parada? Pode. Esporte pode salvar, Alexandre Fetter. Como se você praticar um bom esporte que te deixe com um astral e uma espiritualidade boa, tu pode fazer uma coisa muito boa. Isso é o que eu digo. É o velhinho, lembra? O velhinho falou. Claro. Então, lá em Floripa tem a sandboard. Certo. Sandboard. É o surf na areia. Aqui em Porto Alegre estamos lançando o Britaboard. Aliás, tem um sandboard bacana nos ingleses, né? Lá no final dos ingleses ali tem um sandboard bacana na Joaquina também. O Giacomo, pô. Giacomo Dias. Giacomo Dias. É o campeão, o grande campeão de sandboard. Ah, legal. O Giacomo. Tá ligado, Giacomo? A gente tá brabo. Grande campeão, tá grande campeão. Giacomo Dias. Como é o nome dele? Giacomo Dias. Então aqui em Porto Alegre estamos lançando o Britaboard. Oh, boa. Que é com a prancha de sandboard em Brita. É um morro de Brita que nós fizemos. Deve ser demais. A velocidade Mas pega a velô. Pega a velô. Que a gente empurra lá de cima. Nem precisa. E se cair, se vai embora. A mais de 100 por hora. E lá embaixo não pode cair. É Brita também. Não pode cair. Lá embaixo é Brita também. Se cair, dói um pouco. Vai doer. Mas daí passa um alquinho. Mas posso falar um negócio? Claro. Nunca ninguém voltou para reclamar. Ah, tá bom. Já foi mais de 3. Não voltou. Ninguém voltou. Não voltou. Então tá dando certo. Tá dando super certo. Então, vamos lá, Balmir, que tem a desejo mania, contar, /... O-P-O-R-A. Hoje eu vou deixar até o fim. A-T-I-O. V-E-I-O. N-O. U-L-T-I-M-A. M-O, perdão. D-I-A. D-O-P-I-A-N-G-E-R-S. E-E-L-E-E-S-T-A-M-U-I-T-O-T-R-I-S-T-E. E-O-P-O-R-A-G-O-S-T-A. G-O. Gosta? Muito bom, show de intervalo. Vamos! Em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, 18 minutos para 7. Telefonia Big da Milê. A moda está nas ruas. E aí, doutor Arce? É Papa JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Diz aí, doutor Arce. Doutor Peter, o galo cantou de galo no Bahia, doutor Peter. Chegou e mudou tudo lá no Havaí, mudou o time, o esquema. Mudou o nome. Se mudar o nome do Havaí, melhor. Diz que agora vai. Hawaii. E o Mano Menezes convocou mais um pra Copa América. O Jefferson. Quem? O Jefferson. Jefferson, goleiro? Goleiro do Botafogo. Mas você vai levar três goleiros, é isso? Vai levar três goleiros, é isso. Tá. Exatamente. O Grêmio apresentou o Yuri Mamute. Não. Mamute? É o novo atacante do Renato Portaluppi. Já tava, no grupo, né? É bom, Mamute. Ele é guri, tem 16 anos. É forte. Começou, cara, a jogar hoje no grupo principal. Não, é 16 mesmo. Anos é, tem bem 16 forte, anos, bem tem grande, 90 né? quilos. Bem magro. É gordo, então? É grande. Ah, quando tiver 19 anos, vai estar com 110 quilos. O Claudio Miro do Inter era assim. É, o Damião tem quase 90 quilos. O Claudio Miro com 13 anos. 13 anos de idade, o Claudio Miro, ele era, tinha o corpo de um adulto. E aí o Dalton Menezes puxou ele e botou nos profissionais. Claudio Miro, bom, aí com 25 anos ele realmente tava, ele engordava muito, né? Mas ele era muito forte. E tá tenso o clima no Inter, doutor Pedro. Pois é, doutor Alcione. Estávamos comentando isso. Disparou aqui pra tudo quanto é lado e o Tigma diz que os ex-dirigentes estão manipulando o Colorado. Como e agora, assim? Dale? Como assim, doutor Alceu? Como assim, doutor Alceu? Que estão manipulando, ele falou no Twitter. Olha o Twitter de novo. A informação, que beleza, né, cara? Como é que é, meu? No Twitter, ele disse que os ex-dirigentes estão manipulando o Inter pra perder, pra cair a toda a diretoria. Ah. Pra eles voltarem, entendeu, doutor Pedro? É, os ex-dirigentes... Os traíra! Certo. Não vou falar que ele citou isso, mas os ex-dirigentes recentes do Internacional são Vitório Piffer e Fernando Carvalho. Além deles, trabalharam no Inter nos últimos anos o Giovanni Luiz, que foi vice de futebol, e agora é o presidente. Presidente. E a renovação, entre aspas, foi o Sigma. Nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, são essas pessoas que vêm trabalhando agora no comando. É uma coisa muito impressionante o Inter ficar refém do carvalismo, né? Refém do Fernando Carvalho. Mas eu vou dar um depoimento que eu conheço, me dou com o Fernando Carvalho, e eu sei que ele está completamente afastado do Inter. Talvez seja um pífero, então. Completamente. Essa... Não, o pífero também. O Fernando Carvalho não apita nada, não dá nenhum palpite. Não, olha, não está participando mesmo. Se ele se referiu ao Fernando Carvalho, é uma injustiça, não é o Fernando Carvalho. Fernando Carvalho não tá querendo fazer. Ele não deu nomes, doutor Pedro. Aí fica fácil, né? É, bata bem a perna. Aí é uma barbada. Tá bem, obrigado, doutor Alceu. 14 minutos para 7, temos um novo bigode no Pretinho Básico. Ah, novo bigode. Novo bigode, o Alcemar agora é o novo bigode do Pretinho Básico. Muito bom, hein, Alcemar? Sensacional. Ô, meu, deixa eu ler um e-mailzinho aqui rapidamente do nosso ouvinte, que trabalha na PASC, é agente penitenciário da PASC, e ele bota aqui assim, ó: venho me manifestar, pois me causa revolta ver nossa instituição diariamente na mídia sendo rechaçada como corrupta e inoperante. Sou agente penitenciário da PASC, inclusive estava de plantão no dia da fuga dos Orelha, domingo passado, dia 12. Posso assegurar que não ocorreu facilitação da fuga deste apenado. O que ocorre, mas nunca é falado ou divulgado, é que a PASC está sucateada em vários pontos. Temos um sistema de vídeo com mais de 20 anos que nunca recebeu manutenção. Das mais de 50 câmeras de segurança, funcionam no máximo 5. O efetivo diário, que deveria ser de 80 agentes, no geral só tem 20, no máximo 25 por dia. E em muitos dias já trabalhei com 16 agentes para todo o complexo da PASC. Isso é inadmissível. Coletes à prova de balas temos 10 vencidos há mais de anos. Armamento temos algumas com vários anos de uso, que coloca em xeque seu próprio funcionamento. Os tão falados bloqueadores de celular estão há mais de meses em teste, mas não funcionam. Posso relatar inúmeros fatores que nunca são divulgados. É mais fácil ser o senhor secretário de segurança, ir à mídia e falar em troca de diretor e alterar segurança, blá, blá, blá. O senhor secretário deveria visitar as casas que administra e ver os reais problemas. Atrás de uma mesa longe da linha do perigo, é muito fácil emitir juízo de valor e dizer o que acha que está errado. Posso assegurar que a direção e a guarda da PASC são muito boas e eficientes para o contexto apresentado. E digo mais, fazem uma verdadeira mágica ou até mesmo um milagre para manter a estrutura em pé com os meios que temos. Mas isso não é visto, soa mal e é incômodo falar sobre estas carências. Com este esforço sobre-humano que fazemos, mantemos os cargos da chefia e seus CCs. do senhor secretário e superintendente, intocáveis, sem serem respingados pela lama e reais problemas do sistema. Mas quando algo não sai do jeito que querem, aí vem inúmeros juízos emitidos por servidores de escrivaninhas. Espero que leiam dentro da possibilidade. Obrigado e abraço. Mandou o nosso ouvinte aqui, que é agente penitenciário e estava de plantão no domingo, dia da fuga dos orelha. Sabe por que me lembrou isso enquanto tu estava lendo? Guarda, por favor, o produção, Amaral, esse e-mail. Tinha que publicar um e-mail desse, senão é zero hora, né, meu? Enquanto o Fetter estava lendo esse e-mail, eu estava me lembrando do início do Tropa de Elite 2, que é aquela rebelião. Você lembra do Seu Jorge tá matando os críticos. É exatamente isso, cara. Não, e o que mais me deixa pasmo é que o governo vai a Brasília pedir financiamento pra construir estádio pra Copa. Tá vendo? Isso é verdade. E a segurança pública tá precisando de dinheiro muito. Tu imagina, os caras vão pedir dinheiro pra... o dia a dia de um trabalhador desses, cara. Tu imagina a tensão que o cara sai de casa e literalmente ele não sabe se ele vai voltar, meu. O cara olha pro filho dele e ele não sabe se ele vai ver o filho dele no final do dia. Sabe? Tu imagina a tensão que o cara deles trabalha. Tudo isso favorece também a corrupção dentro do próprio como é que se fala? Da própria classe. Tropa de Elite 2, né? Exato. Tropa de Elite 2. É isso aí, cara. Faltam 10 minutos. Já vi. Pra quê? Pra ele entrar de férias. Que beleza, hein, Marcinho? Olha a alegria do Marcos Pianges, cara. O que você tá fazendo nas tuas férias, Pianges? Não tem nada pra fazer, cara. É tão bom trabalhar, Super Cine, cara. Vamos fazer o corno? Vamos fazer corno, vamos fazer corno. Corno. Estagiário inventa trabalhando aqui dentro do estúdio, tá lá. Sabe-se lá fazendo o quê? Né? Eu não vou nem falar o que ele tá fazendo. Eu vi. Tocou o telefone do Potter, ele atendeu. Era uma mulher. Olha. Do local de trabalho. Opa! Que mais? E tem namorado DJ. Tá desligado esse telefone aí. Mais alguma pista? É loira. Loira. Eu vou precisar de mais uma pra ficar confortável. Ô, irmão. Estamos tentando aqui. Mudou o telefone e a gente tem um novo telefone. Tá ótimo. 9 minutos. Foi. É escritor. Escritor é o dele. Escritório de Eduardo Bueno. Não posso atender agora. Bah. Então, por favor, deixe o seu recado ou mande um e-mail para Obrigado. Corno. Mais um. Corno. Mais um definitivo, sim. Corno. Deu. Esse último. Abraço, Peneiro. Pessoal do Tele Domingo. Mais um. Te cortou aí, você, Mar? Me cortei. Te cortou fazendo o cavanhaque? Me cortei. Que dureza. Vamos tuitar agora a foto do Alcemar de bigode no e Twitter o vídeo da feição. Tá chamando. Foi. Importante dirigente esportivo. É o Sigma. Não é o momento. É o rival dele. Vicente. Teve ontem. Ao Vicente. Vai dar merda. Tira o telefone de perto. Fone aqui. É o Amaral. Não é. Claro que é. Sim, Instagram. Cruzando o Instagram. Vou curtir a foto. Bichinha. Gente, eu tô me cagando. Tem pode ver cocô. Eu também tenho a foto do cocô do Alcemar aqui. Não vai atender, Vicente Martins. Ah, olha, estão nos sacaneando, hein? Estão nos sacaneando, cara. São os cornos mesmo, né, cara? Tá, vamos. Tem mais um? Vamos ser ousado agora. Tá. Cara. Agora nós vamos ser ousados. Mas não tão ousado, né? Bastante ousado. Ai, que medo. Importante comunicador da Rádio Gaúcha. Ai. Eu não tenho nada a ver com isso, meu. Eu, Luciano da Silva Lopes Potter. Cala a boca, merda. Alô? Alô? Por favor, o senhor Lauro Quadros? Quem é? É o... É Teledomingo. Teledomingo? Isso, produção. Só um momento. Calma. Olha, gente! Fala que eu tô... Oi? Corno. Alô? Corno. Corno. Mauro. Lauro. Ele desligou, cara. Desmaiou. Ah, ele desligou. Será que ele desligou? Lauro. Alô, Lauro? Lauro tá vivo? Não, acho que saiu desligou. Um som de fundo, né? Ele deve ter desligado. Desligou. Ele tava numa importante reunião. Pô, que pena. Vamos ligar pro Santana? Aí é ousar demais. Cara. É ousar demais. Ó, o Davi, ó. Já era. Vamos dar uma girada aí. Vai, Davi! Ai, ai, rapaz, eu chorar com essa aí. A Flávia Dornelles manda um e-mail dizendo: por que as gaúchas ficam com homens de fora? Aí, Potter. Sou gaúcha e amo meu estado. Reconheço todas as maravilhas de ser e viver no Rio Grande do Sul. Tem uma explicação simples para o fato que foi exposto no Pebble às 18 horas de ontem. 5 minutos! As gaúchas se derretem pelo homem de fora simplesmente porque os gaúchos não têm culhões para chegar uma mulher na noite! Passam a noite inteira parados, secando a mulherada e nada fazem! Estupam seus peitorais inchados! Cruzam os braços se achando a bolachinha mais recheada do pacote! Como verdadeiros gaúchos que são! Gaúcho. Isso também tem explicação, é cultural. Gaúcho se acha superior. Gaúcho acha que não existe povo mais culto, que não existe gente mais bonita, que não existe céu mais azul, que nada é melhor do que o sul. E por se acharem tão superiores, acham que mulher nenhuma está à sua altura, esses gaúchos. Gaúcho. Já as pessoas de fora, os homens de fora, vêm para se divertir. Vamos se divertir. Para curtir aquela noite, um final de semana. Romir pegadorzinho. Eles nada têm a perder. Não conhecem ninguém. Não tenho a perder nada aqui, gatinha. Se não tomarem iniciativa e não mostrarem toda a sua simpatia, vão acabar no 0-0. Esse é o pensamento da mulher gaúcha. Infelizmente, eu não posso classificá-la agora aqui com adjetivo, porque o horário não deixa. Né? Mas o ouvinte inteligente entende o que, que eu falaria nesse exato momento. É a Flávia. Essa é a Flávia dizendo o que é o gaúcho. O gaúcho não, não, não, eu não entendi. Eu gostaria de. Eu sou abaixo da média. Eu gostaria. As mulheres de hoje são fáceis. Para quem vem de fora. Fáceis. Mas ela acabou de dizer por quê? Não. Ela é antes disso aí. Ela é fácil. A mulher, ela é sempre mais fácil para quem vem de fora. O forasteiro, ele é sempre mais do exterior. E as catarinenses também. Mas ela tá dizendo que os gaúchos não chegam. A única como mulher, que não chega, a Flávia tá dizendo que os gaúchos não chegam nela. Ela nunca foi numa balada e os catarinenses, como o Almir. A gente chega. Os paranaenses. Não é a gente, o público. E os paulistas, e os cariocas. Porra, meu. Os nordestinos, todos chegam nela. Nossa, nordestino chega? Não. Nordestino chega no máximo pra São Paulo. Ainda bem que a gente... Não, Gramado, por exemplo, tá cheio de nordestino. Que amanhã os direitos humanos dos nordestinos vão reclamar. É brincadeira aí. Isso, no máximo é brincadeira. É, brincadeira. Povo trabalhador. Pô, que isso? Eu me senti ofendida! Me senti ofendida! Sentiu-se ofendida, Betânia? Não me senti, não. Ah, que bom então. Sabe que eu jamais faria isso? Tá bonito esse bigodinho, hein, Betânia? Tá bonito, mano. Betânia, chega aí, Betânia, agora é contigo. Quem me chamou? Eu chamei. Você me chamou, Alexandre? Nessa noite maravilhosa, noite de terça. De lua cheia. Noite de lua cheia. A noite propícia pra você cortar e deixar o seu bigode. Tu tá olhando pra onde, Betânia? Eu estou olhando, me focando num ponto fixo. Para buscar as vibrações da minha mente. Use você também, bigode. O bigode pode. 2 minutos! O bigode deve fortalecer sua vida também. Manda um beijo pra Thay e pra mãe dela que tá escutando, porque estão escutando o Pretinho. Vou mandar um beijo pra Thay e pra mãe dela também, pois as duas estão escutando o PB. Manda um beijo pra Tap também. Pra Tap? É. Vou mandar um beijo pra Tap também. Manda um beijo pra Aline. Vou mandar um beijo pra Aline também. Que é da Bahia. Quem mais beijo? Manda um beijo pra tua mãe e vai no salmo aí de uma vez. A dona, não é o nome da dona Canô. Dona, como é que é? Dona o quê? Dona Canô. Dona Canô. Dona Canô. Canta, né, cara? Eu eu vou, a Dona Cano chamou, e eu já vou, Dona Cano chamou. Infelizmente não há tempo para mais nada. Estamos encerrando este Pretinho Básico. Voltaremos amanhã às 13 horas. Muito obrigado pela sua audiência. Marcos Piangers, boas férias, Piangers. Manda um beijo para Santa Catarina, Piangers. Um mês sem Piangers. Voltaremos amanhã às 13 horas. Muito obrigado pela audiência, pela parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Até aqui viemos com telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Tchau, valeu.